dois, três e... Isso, meninas! Ai, que delícia! E se a gente tentasse um pouquinho mais... energia? Ai, qual é a boa terapia? Qual é? Qual é, então? A terapia para cura pessoal. Hoje paro de ser masoquista. Tô de bem com a vida, pego o caderno pra escrever as quatro primeiras linhas, quatro primeiras linhas. Freud não conseguiria entender, mas essa terapia faz parte do processo da cura pessoal. Diga aí! Se tu cai, levanta, levanta, levanta, levantar. Cai, levanta, se tu cai, levanta. Cai, levanta, levanta, levanta, levantar. Isso aí, canta, canta. Cai, levanta, cai, levanta. Isso aí. Hoje tudo é só alegria. No cálice da vida quero beber, me embriagar. Boa terapia faz parte do processo da cura pessoal. Diz aí, mental. Diz aí. Se tu cai, levanta, se tu cai, levanta, levanta, levanta, levanta. Cai, levanta, se tu cai, levanta, cai, levanta, levanta, levanta, levanta. Chegando, caindo, matando, derru, derru, derru, derru, derrubando, botando, tirando tudo do lugar. A concorrência chegando, caindo, matando, derru, derru, derru, derru, derrubando, botando, tirando tudo do lugar. Cai, levanta, se tu cai, levanta, se tu cai, levanta, levanta, levanta, levanta. Cai, levanta.